510. Aéreo 510, identificado na chegada Mari, voo 23 da manhã. Controle, bom dia, Azul, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar, vou para o 300, vou aí, direto Leda. Direto Leda, 4065. Sanep 61142, chame o centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 12685. 2545-2085-6142, major. Azul 4462, estabilizado? Estabilizou. Chame Torre, Honorói, Especial 95. 295, Azul 4462. Vamos prosseguir para o portão 5314. Sané 6314, autorizado ingresso na Juliette, portão 05. Juliette 05, operado na 6314. Mike Fox no pátio da mata, autorizado a decolar com proa norte-oeste da presente. Vento agora 100 graus, vai lá. Táxi Bravo Serra Tango, chama para o ingresso na Papá. Salvador Azul 4462, 4 milhas da pista, baixo e travão. Vamos autorizado, pista 90 Azul 4462, vento 100 graus, 129. Gente de repouso, pista 90 Azul 4462. Mike Fox, decolou 18. É um voo de treino no corredor forte, confirma? É negativo, vou local só no corredor forte até 15 milhas. É, chame o controle no 20-18, por favor. 208. 75856, 1-2-4 a bordo, 2:40, alterna Fortaleza, só para o táxi. 5856, autorizado táxi até o ponto de espera via fase principal Índia. No ponto de espera chamará a torre na frequência 118.95, QNH 10-14, bom voo. Autorizado táxi via fase Índia no ponto de espera, torre 118.95, ajuste 0.4, F-5856. Voo 1649, autorizado em Lelos, nível Assane 5402 no transponder, nível 240, planeante. Saída Coral, pista 10. Irá prosseguir instrumento até a Coral, após o plano irá cancelar, irá prosseguir visual até o destino. Frequência do controle 120, decimal 1. A Lima tem o acesso 856. O nome é 49, está confirmando, pista 90 com primeira curva à direita. O nome é 49, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento, portão 02. O sentido do voo confirma as intenções? A intenção manter até próximo de Conde e a próxima regressar. Gente, o ciclo do 462, autorizar táxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, do 44. 251 com Recife, secundária novamente, por gentileza, senhorita. Secundária 3325. Obrigado, 3325, a secundária, 4065, boa. 96 desta para 2000 bem, só ajuste o 9014. 2000 para 0014, 1396. Dia 3, a Lima Mike Fox mantém entre 500 e 1000 aqui no corredor forte, próximo intervalo. Lima Mike Fox é autorizado, só ajuste é 1094. Bem, Fox. Daí, Vange. Um helicóptero na linha do litoral, a 1010, no Instituto Nordeste, não é entendido com a sua decolagem. Nove 3 6 1 desça para 3000 pés, o ajuste é 9094. 350 na Feira Boca. 350 na Boca, 58. Pronto, Chatão, reportou pronto? 396, autorizado o procedimento ILSXR, reporte estabilizado o localizador. Estabilizado, 390. Boa noite, Salvador, boa noite, boa noite, 1907, na chegada bom, fiação e identificação, desça para 4000 pés. O ajuste é 1094. Na escuta do solo. Sim. Recebendo informações de controle. Saída do senhor será da El Leda após direto e Leos. Com primeira curva à direita. Ah, positivo. A saída será da El Leda com a primeira curva à direita. Após decolagem com primeira curva à direita no perfil da El Leda direto e Leos. Confirmo, vou na hora. Venha para o estado. Sim, já pode parar, puxa pela mão. Gol 807, autorizado. Após desvio, retorno navegação na proa de ponte. Gol 807, após desvio, ponte. Gol 807, após desvio, ponte. Gol 807, após desvio, ponte. Gol 807, após desvio, ponte. Gol 807, após desvio, ponte. Gol 807, após Hotel 61, call cadent, ball for arrival, send it to 57050. Get the 57050, that's the ground 021. Funcionário, pronto, cabeceira no 7 quilos para fazer. Senhor, tem que decolar 27, curva direita, 1 mil pés no corredor a 6, chama o controle, 1-2-0-19, por favor. Aos 27, 1-2-1-8, grato, tenha um bom final de semana, Serra Tango. Valeu, boa condição lá em Porto. Desça para 2000 pés, redução para 1-9-0-9, tem que tirar o número 2 na aproximação, seguirá o Boeing 737, após estabilizador localizador. Descendo para a aproximação, descendo a 2000 pés, reportará o capitão localizador 931. Web 5856. Samuel Centro Recife, frequência 125.45, alternativa 1-2-6-8-5. Web 5826, controle. Afirmativo, 1-2-5-4-5, 2-8-5, objeto 5-8-5-6. Gente, boa noite, até. Controle, boa tarde, o Bravo Serra Tango decolou na sua escuta da 1-7, perfil do Axé. Bravo Serra Tango, mantendo meu pé no corredor até assim que possível. O filme estimado para ingresso na terminal em Helms. Aguarde. Eita, subida Armor, transição Elefa. O transponder é o 5430, controle em 1-2-0-8, corteja. Autorizado Brasília, 320, via peso 17. Decolada 10, primeira curva direita, saída Armor Elefa. Transponder 5430 e o controle 1208, Ocean Air 6321. Correto, correto, Ocean Air 321, no chão para acionamento na rebota. Chama lá. Fala, muito boa tarde, é o Trip 5627, confirmando o Trip 5627 para Aracaju 190, é isso? Afirmação, Aracaju, mas depois de tudo, mandando a 130 Aracaju. Ok, o Trip 5627, então autorizado para Aracaju, nível de voo 130, a rota direto, decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Conde, o transponder é o 0277, controle opera em 120, décima 8, contexto. Autorizando Aracaju, 130, direto, decolando da 10, com curva à esquerda, saída Conde, o transponder 0277, controle opera em 108. Correto, Trip 5627, chame para o acionamento. Camarada, quando o Trip vem? Confuso, não, 7. Então, assistente, eu só ia levar o VOR e ia modificar essa. Isso que no Zulu, se eu quiser ver o VOR para pouso na 17. Autorizado regresso, curva à esquerda na proa 280. Esquerda 280. Pode levar o 070. Whisky Kilo Zulu, desça para o 050. Já 9361, torre 198.9. Papavita autorizado na magnética 255, aguarde a subida. Salvo Serra Tango, assim que possível, chamado para ingresso na terminal ideal e para o pouso. Aos 1930, pouso aos 1941, Bravo Serra Tango. 1930, 1941, copiado. Salvador, ué, 729. Passando 190 para o 160. Quem está vindo, boa tarde. 5729, a sua identificação chega da BONF, desça para o 070. 070 na BONF, 5729. Salvador, boa tarde, 35446, quem está vindo? 35446, a sua identificação chega da MAN, desça para o 060. 060, chegada MAN, 35446. Controle o Lima Mike Fox Interlagos para o retorno, a possibilidade de manter o litoral? Lima Mike Fox mantenha reporte no Interlagos, vou ir rotatório. Rotatório, sim, vai reportar o Lima Mike Fox. Bravo Serra Tango, confirma o estimado para ingresso na terminal Ilhéus, será 1930. Negativo, a terminal Ilhéus aguarde. Portugal 021, clear of weather for city 2 bomb. Portugal 021, Roger, fire head bomb. Ok, correto o cortejamento, chame a torre 1895 para o acionamento da taxa de decolagem, boa tarde. Boa noite, 1-0 graus, 1-2-2. Tendo pro pouso 1-0, 93, meu. Autonomia 0200. 2 horas, 105, Aracaju, tá livre o táxi. À direita no ponto de espera, torre 1895. Bom voo e boa tarde. Direção à direita, ponto de espera, uma torre 1895. Obrigado, ponto de espera. Quem só manteve? Estou aguardando só para. Foi 005 copiado. Patrulha 729, fazer um desvio aqui à esquerda da rota na proa 200 para aproximadamente 15 milhas. Aposta de favor, senhor. FEP 5729 após desvio, autorizado lá, bom. 29. Usa, eu posso conforme a rota. Decola 10, curva direita, saída da Eula e da Eudes. 5435, transponder, controle 1208, tá? 3155. Já 3155, correto o cortejamento, chame para o acionamento no 9. Chamará quando pronto, no portão 9, tá? 3155. Novo acionar 6321, posição remota 12, para o pushback acionamento. Autorizado, o 6321, chame para o táxi, com altímetro no 04. Autorizado, 614, chama táxi. 10, bem indicado, 35446. O Whisky Kilo Zulu, voe na proa do VOR. Proa do VOR, Kilo Zulu. vai subir. Kilo Papa Vita autorizado a subida para o 085, ajuste 1094. Boa tarde, então 96, 9361, tá livre o táxi de Alfa Juliette, portão 4. Livre de Alfa Juliette pro portão 4, 9361. 35446, desça para o 050, redução para 209. 209, descendo para o 050, 35446. F5729, desça para o 060, reporte e voa no bolso. 060, já curvando a direita para o de bom, querido. 29. Leão, Mike Fox, tá visual com campo? Sim, mas tem visual. Nome Torre, 18, decimal 95. 3295, Fox. Torre, Salvador, Leão, Mike Fox, rotatória, visual com campo. 21, isso aqui no Zoom. Quebec, NH1094, reporte no ponto de espera da Taxi Iótica. Eu, Lima Mike Fox, passou rotatória, ingressando sinal no 7 visual. Lima Mike Fox, shot, façam um 3, a pontinha de aproximação, reporte 3 milhas da 97, vento 1110 graus, 12 nós, NH1014. Pode a 3 milhas da 97, Fox. Frequência livre, onde está na terminal Ilhéu, chame na frequência 1201. Pelo Papa Vitor, é o controle? Chega, Vitor. Cheque o modo de charge, não recebo. 1807 estabilizado. Ah, acabou de estabilizar, 1807. Chame Torre, 18095. 1905, 1807. Portugal, Z2, 102,000 feet, K1A 2014, Kaine, ILS, final report established. 102,000 feet, for ILS, K1A 10, and report established, 2,021. 7. Todos parados no 7, livre a pata, logo. 1807, informa o tráfego no litoral norte, não irá interferir na sua aproximação, ele vai fazer um pouso pairado na cabeceira 17, é um helicóptero, o Alfa Sierra 50, a 500 pés. Tem uma tendência ao tráfego, 1807, está baixado, travado, quer dizer, travado. 1807, livre pouso cabeceira 10, vento 100 graus, 129. Tem uma tendência ao pouso agora travado, 1807. Vitor Mike Quebec, após o pouso da aeronave que irá fazer um pouso aerado na cabeceira 17, aguarde para ingressar mesmo. Vitor Mike Quebec, né? Por fim? Recebo 300. Ok, obrigado. 3.100, corrigindo. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Kilo Romeo Oscar, reporte rotatória. Reporte para isso, corrigir. Avante no 050, Kilo Zulusa. E o Whisky Kilo. Autoriza liberar para 3.000? Guardado. Aguardando o Kilo Zulu. 729, passo 080 para o 060. F5729, desça para o 050. 050, 729. F5446, redução para 1809, desça para 3.000 pés, ajuste 1094. 80, nós, 3.000 pés, ajuste 1014. Posso mantenha a onda, meu pés? Delta Oceanair 6321, 76 a bordo, está com autonomia de 4 horas e 5, alternando com fim. Oceanair 321 é 76 a bordo ou 176? 76, 76. Ok, copiado, autorizado o táxi via pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá chame a torre 11895, altímetro 1014. Ajustado em 1014, de táxi a pátio Índia Alfa, no ponto de espera a torre 12295, Oceanair 6321. 10 mais. Tá, 3217, desça para o 050. Aeronave de comando contrário. É passado o meu, o Romeu está no Sierra, passando 190 para 150, é informação limpa. Se possível, voa na proa de destaque. Marco meu Romeu Tango Serra. A sua identificação na chegada Mari desça para 100. 100, o meu Tanserra seria como vai estar. O meu Tanserra mantém a chegada. Portugal 21 established. Portugal 21 established. É, não, é Portugal 021. Contact Tower 18.95. 18.95. Portugal 0, 2 5446, desça para 2000, reporte estabilizado localizador. 2000, reportar no lock trip 5446. 729, redução para 1809. 1809, 29. Monkey Lane Age 1014, report landing gear down in the lock. Copy, QNH 1014, Portugal 021. Diz que Silo Zulu irá ser para onde está a passada direta. Isso foi melhor, entra o controle. Entendi. Controle Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec, decolou, não se escuta. Vitor Mike Quebec, mantendo no meu péssimo corredor, seu reporte para da barra. Certeza, seu reporte para da barra, Quebec. 6321, aguarde então. Se considere manter o ponto de espera, aguarde. Considere manter o ponto de espera então, informando se avisou algum tráfego que é autorizado, mas o tráfego é falar sem parar. Oceanair 6321, sente. Só estou analisando o tráfego que vem atrás para ver se dá tempo do seu decolar de imediato. Ok, na sua estrutura. 446, estabilizado o autorizador. 5546, chame torre 18.95. 18.95, obrigado. Runway 10, wind 120 degrees, 1-2-9. Wetland, runway 10, 021. Torre, Salvador, boa tarde, trip 5446, estabilizado no localizador. Trip 5446, boa tarde, QNH-10014, continua a aproximação, porte abaixado, travado, segundo para pouso. Portar abaixado, travado, trip 5446. Pelo Romeu, as respostas de algum campo. Estaria ameaçado. Informa um tráfego no setor sul. Não irá interferir nessa aproximação, está um no meu pé. Estamos com ele no ticket aqui, obrigado. Está com essa posição de 1 hora 5 milhas, cruzando 070 para o 085, é um Charlie 310. Visual e no ticket. Tá, 3297, desça para 4000 pés, ajuste 1094.